these hard and desperate times. See, it helps me to forget that we're just born to die.

trouble, screaming at midnight. Yeah, a lone wolf rider who raised up on hell. In the teeth, girl, but she'll come back for more. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o On. E o programa de hoje é dedicado a vocalistas femininas. Vamos ter apenas e só músicas cantadas por mulheres. E vamos iniciar com uma sequência de três bandas dos anos 80. E vamos começar com Femme Fatale, banda que contava com Lorraine Lewis como vocalista e que nos anos 80 conseguiu alguma projeção com esta música. Não foi um grande sucesso, mas conseguiu que as Femme Fatale tivessem alguma exposição. Para vocês, Femme Fatale, Falling In And Out Of Love. Just take me and love me the way that I am. e após Femme Fatale ficamos com Princess Pang e a música South Street Kids. Esta banda dos Estados Unidos da América surgiu nos anos 80 e apenas lançou um álbum, o homónimo Princess Pang, e contava com a vocalista Jenny Foster. E terminamos esta primeira sequência com outra banda dos Estados Unidos da América que também surgiu nos anos 80, a banda Phantom Blue, que contava com Gigi Angash como vocalista e com Michelle Meldrum como guitarrista. E de Phantom Blue ficamos com a música Little Man. E vamos agora para uma nova sequência que vai ser cantada em três línguas diferentes que não o inglês. E vamos iniciar com uma banda japonesa dos anos 80, a banda Shouya, que contava com Keiko Terada como vocalista. Para vocês, Shouya Sakebi. Thank you. We'll be right back. após Shouya, ficamos com Azucena e ficamos com a música Disfruta Esta Noche. Esta música é de uma banda liderada pela vocalista Azucena Martim Dourado Calvo, que infelizmente já faleceu, e nos anos 80 praticava aquele hard and heavy poderoso que marcou aquela época. E terminamos esta sequência em italiano com Paola Pellegrini e Lex Rock, e ficamos com a música Senza Difesa. E esta música, já lançada no século XXI, era parte do álbum Dream Come True. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar aos anos 80 e aos Estados Unidos da América. E chega-nos Fiona Flanagan. Para vocês, Fiona, Here It Comes Again. I'm Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Fiona Flanagan, ficamos com a finlandesa Annika e ficamos com a música I'm Ready. Música lançada no álbum Badly Dreaming de 1989. E vamos agora para uma nova sequência e vai ser uma sequência de baladas e vamos iniciá-la sem sair da Escandinávia, mas passamos da Finlândia para a Suécia e encontramos na Suécia Zia Lindberg e vamos ficar com a música Day and Night. Para vocês, Zia, Day and Night. So hard to understand. I know we said we're through was the only thing to do, but it's so após Zia, ficamos com a norte-americana Susie Hatton e ficamos com a música You Still Got Me, música retirada do álbum Body and Soul. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com uma banda brasileira, uma banda de amigos, a Giovanna e o Mark. São os Velvet e já em pleno século XXI eles lançam uma pérola do hard rock melódico. Para vocês, Velvet, Living on the Road. To you, I act like I'm no good. E após Valet, ficamos com Harlow e a música Cry Murder. Banda liderada pela vocalista Teresa Strelley, que lançou o seu álbum em 1990. E terminamos esta sequência com a canadiana Gloria Gardner e a música Inside Out. Esta música é um lançamento indie independente já do século XXI. And this last song went to Nova Scotia in Canada to Gloria Gardner. Thank you for the song. E agora vamos para uma nova sequência. E vai ser uma sequência com três bandas do século XXI. E vamos iniciá-la com Hailstorm de Liz Hale, banda dos Estados Unidos da América. Para vocês, Hailstorm, I'm the Fire. To push away my fear, to stand where I'm afraid. I am through with this, 'cause I am more than this. your hair was long and black and beautiful blue eyes. We went to my home. This night was hot but nice. Hey, we had a lot of fun last night. Hey, hey, now I want you forever by my side. Hey, I go into the kitchen. Após Hailstorm, ficamos com os suecos Blues Pills, que contam com a bela Elin Larsson como vocalista. E dos Blues Pills ficamos com a música You Gotta Try. E terminamos esta sequência dedicada a bandas do século XXI com Miss Rabbit, What an Illusion. E esta banda da Suíça tem como vocalista Angela. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser a sequência de Runaways. Vamos ter dois nomes ligados à banda The Runaways, e vamos iniciar precisamente com a banda que marcou os anos 70, as The Runaways, banda que contava com Joan Jett, Lita Ford, Sherry Curry, entre muitas outras, e é uma música cantada por Joan Jett que vamos ficar agora. Para vocês, The Runaways, Queens of Noise. of a stolen car. Stolen car. Snakes, golden tones, riding shotgun in the night. Tattoos fade, winds blow, hours getting late, somewhere in my dreamscape. Broken down again, out of gas and common sense, driving on my burning bridge. Soon I'll be home again, far from the speed traps, roadhogs and road maps. Ooh, well, I'm the queen, I'm the queen, I'm the queen of the asphalt jungle. Of your stolen car. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após The Runaways, ficamos com o projeto a solo de Cherry Curry, que fez parte das The Runaways. E em 2015, Cherry Curry lançou o álbum Reverie e ficamos com a música Queen of the Asphalt Jungle. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas, e vamos iniciá-la com Quarter Flash, banda que conta com Rindy Ross como vocalista. Ela também toca saxofone e esta banda fez algum sucesso nos anos 80. Para vocês, Quarter Flash, Harden My Heart. Heart. E após Quarter Flash, ficamos com Heart, banda das irmãs Anne e Nancy Wilson. E ficamos com a música All I Wanna Do Is Make Love To You. E terminamos esta sequência de baladas com os australianos Rosanna's Rider e a música So Far Away. E esta banda dos anos 80 contava com Rosanna Palmer como vocalista. E vamos agora para uma nova sequência de bandas do século XXI. E vamos iniciar com uma banda búlgara, os Sevi, que contam com Svetlana Bliznaskova como vocalista. Para vocês, Sevi, Goodbye! Everything you want me to be, I'm not. após Savvy, ficamos com a norte-americana Susan Aquila e ficamos com a música Lightning. E terminamos esta sequência com uma banda escocesa, The Amorettes, e ficamos com a música Stealing Thunder. E esta banda, The Amorettes, conta com Gil Montgomery como vocalista. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service e vamos iniciá-la com a prima de John Bon Jovi, Jody Bon Jovi, que em meados dos anos 80 lançou o seu primeiro e único álbum, e deste álbum resolvi escolher a música A Flower Can Grow in a Shadow. Para vocês, Jody Bon Jovi, A Flower Can Grow in a Shadow. Bye. após Jody Bon Jovi, ficamos com a canadiana Chrissy Steele e a música Armed and Dangerous. E esta vocalista, nos anos 90, iniciou a sua carreira a solo após ter sido vocalista da banda Headpins. E terminamos esta penúltima sequência com a banda dos Estados Unidos da América, Witness. E ficamos com a música Show Me What You Got. E esta banda conta com o vocalista Debbie Davis. E vamos agora para a última sequência deste nosso Riff Service. E vamos iniciá-la com uma banda que conta com Gudrun Laos como vocalista, a banda Laos. E esta banda, nos anos 90, lançou o seu primeiro e único álbum, o álbum I Want It. E é precisamente a música homónima com que vamos ficar. Para vocês, Laos, I Want It. Yeah! E é com Romeo's Daughter que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com Laos e a música I Want It, e terminamos com Romeo's Daughter, Attracted to the Animal. E esta banda britânica tem a vocalista Leith Maddie, e durante muitos anos esteve separada, mas voltou a reunir-se em meados do século XXI. E é com Romeo's Daughter que me despeço por duas semanas. Nos próximos dois fins de semana não haverá Riff Service, já que temos o Natal e a passagem de ano. Mas daqui a três semanas o Riff Service volta novamente com um programa que vai fazer os destaques do Riff Service de 2016. Por isso, se querem saber qual a minha opinião sobre os meus álbuns preferidos de 2016, não percam o programa já em 2017, daqui a três semanas. E é com isto que me despeço. Deixo-vos um forte abraço. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! The questions of the heart. She's a big star and she's burning bright, losing her religion each and every night. She's a real thing, and she'll tell you so. And lots of other things you don't wanna know. Oh. pressure.